Começamos o bloco com Maury de Noronha, o escritor, letrista, compositor e cantor, que até março deve publicar o seu primeiro livro de poesias pela editora Lavra. Ele cantará agora Vai e Vem. A onda do mar que trouxe, a onda do mar levou. O canto dos batuqueiros, histórias de pescador. A onda que vai e vem, jamais querendo ficar. Conforta quem nada tem, transporta quem quer nadar. E tudo torna de novo a ser onda desse mar. A onda do mar que trouxe, a onda do mar levou. O sonho dos violeiros, memórias do cantador. A onda que vem não vai, se vai não tarda a voltar. A onda que logo cai, a onda que quer voar. E a vida segue ligeiro, feito as ondas desse mar. O mar do nosso destino, mar de Iemanjá. O mar, menina e menino, mar de se navegar. O mar do nosso destino, mar de Iemanjá. O mar, menina e menino, mar de se navegar. A onda do mar que trouxe, a onda do mar levou. O canto dos batuqueiros, histórias de pescador. A onda que vai e vem, jamais querendo ficar. Conforta quem nada tem, transporta quem quer nadar. E tudo torna de novo a ser onda desse mar. A onda do mar que trouxe, a onda do mar levou. O sonho dos violeiros, memórias do cantador. A onda que vem não vai, se vai não tarda a voltar. A onda que logo cai, a onda que quer voar. E a vida segue ligeiro, feito as ondas desse mar. O mar do nosso destino, mar de Iemanjá. O mar, menina e menino, mar de se navegar. O mar do nosso destino, mar de Iemanjá. O mar, menina e menino, mar de se navegar. A onda do mar que trouxe, a onda do mar levou. Acabamos de ouvir Maury de Noronha, Vai e Vem. Na sequência, Silvia Maria Ribeiro declama O Reisado, de Sasha Arcanjo. Na sequência, o próprio Sasha Arcanjo canta O Lavrador, composição dele, Edê Raberuan. Ô de casa, ô de fora, é o que diz a cantilena. Os reiseiros vão chegando, vão montando sua cena. Pede para abrir a porta, louvando a dona da morada. Pede esmola e licença, diz adeus em retirada. Pelas mãos dos três reis magos, o estandarte vai na frente. Busca outra casa santa que receba essa gente. O reisado vai cantando, lembrando Deus menino, que nasceu na manjedoura, na luz de um sopro divino. Mãos da terra com carinho, semeia a vida vegetal, vai plantando seu caminho de verdades e verduras, sepultando em covas rasas ideias, velhos visuais. Todo homem que se preza semeia a sua flor, abraça a Deus quando reza, desfaz assim uma dor. De dia acorda o sol pra vir dourar sua terra, de tarde volta cansado pelo atalho da serra, de noite com seus olhos d'água mergulha num sonho de amor, feliz qual semente vingada que de madrugada é flor. Nascer somente, somente nascer é verdade. Verdade é nascer somente, semente de realidade. Todo homem que se preza flor, abraça a Deus quando reza, desfaz assim uma dor. De dia acorda o sol pra vir dourar sua terra, de tarde volta cantando pelo atalho da serra, noite com seus olhos d'água mergulha num sonho de amor, feliz qual semente vingada que de madrugada é flor. Verdade é nascer somente, somente nascer é verdade. Verdade é nascer somente, semente de realidade. Verdade é nascer somente, somente nascer é verdade. Verdade é nascer somente, semente de realidade. Acabamos de ouvir O Lavrador, na voz de Sasha Arcanjo. Na sequência, a entrevista com Maria do Carmo, da comunidade Menino Chorão. A comunidade Menino Chorão é um dos lugares mais belos do planeta. Ali habitam mulheres que sonham em produzir, através do trabalho das próprias mãos, tudo o que precisam para ter uma vida digna e abundante. Mulheres que sonham em produzir no quintal de casa alimento e renda, não apenas para si, mas para todos aqueles que precisam. Maria do Carmo Pereira de Souza, sou liderança da comunidade Menino Chorão, comunidade feminista Menino Chorão. A crise do coronavírus aqui afetou muito, né? As nossas companheiras, a maioria eram diaristas, e elas, no momento, todas perderam o emprego, mal temos o que comer. Começou só mulheres, não tínhamos homem. Primeiro homem a pisar aqui, o chão foi no nosso chão, foi os moradores de rua que a gente foi pedir ajuda para eles, porque nossas mulheres estavam trabalhando e quando elas chegavam, os barracos estavam destruídos. Aí a gente foi pedir ajuda aos moradores de rua, para eles ficarem na comunidade, tomando de conta de dia, e dois de dia e dois de noite, para as mulheres trabalharem em paz e saber que voltava e o barraco delas estava em paz. E fiquemos aqui durante mais de ano escondidas, sem ninguém descobrir nós. Foi o Chorão que descobriu a gente aqui e começou a trazer as ajudas, apoio. E a gente teve uma grande luta, né? A gente enfrentou a polícia, enfrentou o crime organizado, enfrentou os moradores da região, que não queriam nós aqui. Todos, ninguém queria nós aqui, mas a gente não saiu, a gente resistiu e estamos aqui até hoje na luta. E agora estamos enfrentando esse coronavírus vivo, mas a gente vai vencer. Mais uma batalha que vamos vencer. O Chorão andou pouco aqui, porque logo quando ele começou a andar aqui, ele morreu, né? Aí, mas a passagem dele aqui foi muito importante para nós. Aí, bem quando estavam exigindo que nós botasse o nome, foi no tempo que ele morreu. Aí a gente botou o nome Comunidade Menino Chorão, em homenagem ao nosso companheiro Chorão, né? Que foi um companheirão, ajudou muita gente. Primeira comida, primeira alimentação que veio digna foi o Chorão que trouxe, as primeiras telhas, as primeiras madeiras para fazer os barracos de madeira, que era tudo de lona. E nós nem sabíamos que ele era cantor. Eu sou muito ameaçada aqui, né? Porque a gente combate o crime, né? Não aceito o crime chegar próximo das nossas crianças. Aí eu sou ameaçada 24 horas. Aí o meu medo é de eu morrer na covardia e ficar aí como um cachorro, né? Morrer como um cachorro na rua. Quando eu atendo uma mulher vítima de violência, que eu consigo consolar ela, é dar empoderamento para ela, para que ela possa ser sozinha, para que ela possa seguir a vida dela sem homem, sem ninguém, e em saber que ela tem capacidade de sobreviver e ser empoderada. Esse eu acho que é o meu melhor trabalho que eu faço. Mas agora eu tenho certeza que essas mulheres, mesmo que eu morra, elas vão ter onde morar pro resto da vida. Essa terra tem estrutura para que seja um centro cultural grande, para atender todas os jovens, todas as mulheres e todas as crianças da região do Campo Belo. Se um dia isso se realizar, eu morri em paz. Aí então a gente temos uma terra fértil. Então nós temos capacidade de sustentar toda essa favela daqui. A gente tem capacidade de, através dessa horta, manter essas famílias. E todas essas mulheres que estiverem desempregadas, elas podem tirar o sustento delas daqui. Eu creio que alguma meia a gente vai fazer para tirar o sustento dessas mulheres dessa horta. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Nós não somos homens, nós somos mulheres. Somos mulheres, então temos amor no coração. Temos amor para dar e vender. Não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Eu posso, eu tenho meu dinheiro, eu trabalho, então eu mando em mim mesmo, eu faço o que eu quero. Isso é poder. A mulher tem que poder, isso é o poder. Não existe poder público, existe só pra eles mesmos. Poder, quando a gente tem o poder de fazer tudo que a gente quer. Acabou, eu faço do meu dinheiro o que eu quiser, que foi eu que ganhei. Ninguém me ajudou, eu fiz, eu consegui, então eu tenho poder. Leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. As mulheres têm que entender que elas não precisam de homem. Hoje as mulheres podem tudo. No passado, as mulheres não podiam tudo. As mulheres eram proibidas até de votar. Se hoje as mulheres podem tudo, então elas não precisam mais de homem. Elas precisam delas mesmas. E acabou. Elas tendo saúde, capacidade, perseverança, elas conseguem. Elas não precisam mais de homem. Pra que homem? Vamos viver sozinha. Sombra, silêncio ou espuma, nuvem azul que arrefece. Não vamos fazer igual os homens. Vamos fazer ao contrário. Se ele está pedindo ajuda, nós temos capacidade de ajudar ele, de matar a fome dele e de quem quer que seja, de quem chegar pedindo ajuda, seja de lá ou de qualquer outro lugar. Então vamos fazer diferente. Vamos atender, vamos receber ele e ajudar ele no que ele precisa. Leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. Leve, A gente não queria misturar as coisas. Acabamos de ouvir Se Você Vier, com Denise Brasil. Na sequência, Meu Erro, de Marcelo Tadeu, na voz de Valéria do Cavaco. E depois, Vem no Trilho do Trem, de Holmes e Mano Shell. Seus pés, mas como pode Vamos, irmão, Michel. Pode crer, homem. Vamos junto, irmão. Vai no trem. Me diz aí, mano, Michel, o que você pediu? Samplei a chacacã e banda Black Hill. Milimetrei os compassos, o tempo, a régua, a poesia na mente, a caneta me espera. Fazer o quê? Se a música é a raiz de nascença, no dom da levada e o flow da essência. O convite foi feito, demorou mais de um ano, pra quem pensa que pá, não vai pra outro mano. Cena na cena, malvinense, moleque. Bola no ar, ou no René tem basquete. Chamou o Henrique, chamei. Chamou o velho, chamei. Chamou o Rambo, chamei. Quando vai ver, tem um 100. Tem muito rap DJ. Da onde vem, eu não sei. Só sei que me apaixonei. Esse neguinho manda bem. The Girls are nothing, não é pra qualquer um. You lose, gossa, gossa, hell, street blues. Dos flashes dançantes, dos chiques amantes, dos raros diamantes, do all-green, nos falantes. A batida constante que atrai o prazer. Você envelhece, mas a música não sai de você. Fazer o que se o tempo controla tudo? Quem viveu função foi só vagabundo. Músicas, épocas, amores e fracassos. Lembrei daquela mina que eu peguei nos amassos. Minhas primeiras rimas, gravações do cassete. O som batendo forte lá na JBL. As picape viradas, acerta o pitch. A batida levada, não quero ver desnível. Se o som é maestro, James Brown sabe bem. E eu sei o que eu quero, rolo cu e tem game. Se você chegou agora aí, já não sei. Homies e Mano Shell, vem no trilho do trem. Homies e Mano Shell, vem no trilho do trem. Essa locomotiva onde para, eu não sei. Aonde existe flash, vai ter um DJ. Se você tá dançando, eu tô dançando também. Mas é batida que vai, é batida que vem. Se a energia positiva se envolve, meu rei. No fundo do baú, da onde eu resgatei vibrações de alegria, embarque de uma vez. Pode crer, homies, voltei no túnel do tempo. Você e o W no palco, lembrei, crime perfeito. Eu admirado, pensei com motivação. Vou fazer isso também, viu, de inspiração. Naquele momento você foi influência. Só agora entendo nossa resistência. Hoje na quebrada também sou referência. Hip hop não para, é a nossa essência. Celebramos amizade fazendo um hit junto, puro, de verdade sempre. Com conteúdo esse beat me traz clima de nostalgia. De uns dias atrás era feliz e não sabia. Era sensacional, projeto radial. A pista inteira no passinho marcado. O baile todo, esquerda, direita, pra cima e pra baixo, tudo de novo. No swing, na estica, estilo show trem. Só gente bonita, um povo do bem. Nós aguardava, seleção de lenda. Rosto colado na gata, sentindo o cheiro da preta, saudade. Sem o tempo bom, mó viagem. Dentro desse som, trilha sonora na rua internacional. Bala na agulha, dinamite, break total. E eu na luta de fazer nacional. Era comum, o primeiro rap, a gente não esquece. Gravei num 3 em 1 no tape deck, em uma cassete. Guardo na memória o que vivenciei. Vida não é carrossel, tem coisas boas, porém. Se você chegou agora, aí eu não sei. Homies e Mano Shell, vem no trilho do trem. Homies e Mano Shell, vem no trilho do trem. Essa locomotiva onde para, não sei. Aonde existe flash, vai ter um DJ. Se você tá dançando, tô dançando também. Mas é batida que vai, é batida que vem. Se a energia é positiva, se envolve, meu rei. No fundo do baú, da onde eu resgatei vibrações de alegria, embarque de uma vez. Homies e Mano Shell, vem no trilho do trem. Essa locomotiva onde para, eu não sei. Aonde existe flash, vai ter um DJ. Se você tá dançando, tô dançando também. Mas é batida que vai, é batida que vem. Se a energia é positiva, se envolve, meu rei. No fundo do baú, da onde eu resgatei vibrações de alegria, embarque de uma vez. Homies e Mano Shell, vem no trilho do trem. Essa locomotiva onde para, eu não sei. Aonde existe flash, vai ter um DJ. Se você tá dançando, eu tô dançando também. Mas é batida que vai, é batida que vem. Se a energia é positiva, se envolve, meu rei. No fundo do baú, da onde eu resgatei vibrações de alegria, embarque de uma vez. Homies e Mano Shell, vem no trilho do trem. É nóis, Shell. Salve, salve, homies. Tamo junto, parceiro, nessa odisseia. Malvinense nato. Haha, vem no trilho do trem. Vem no trilho do trem, vem no trilho do trem. Homies e Mano Shell, vem no trilho do trem. Uou!